Olá pessoas, olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Chicago Bulls BR. Aqui quem fala é o Felipe Sanz, eu sou aqui apresentador desse podcast e vamos aqui falar sobre a franquia do Chicago Bulls e vamos tratar sobre todos os assuntos, tudo que rola sobre essa franquia que ultimamente não tem sido as melhores franquias da NBA, mas estamos aqui, tem uma quantidade significante de torcedores aqui no Brasil também, então vamos acompanhar os últimos assuntos que não foram poucos, né, nessa primeira metade, como demissão de técnico, briga interna, briga time jogando mal dentro de quadra, brigando fora de quadra, então vamos falar um pouco sobre esse início e também, quem sabe, futuro, questão de draft, já é uma realidade para o Chicago Bulls. E junto comigo hoje, também conversando comigo nesse podcast, estão o Vinícius e o Vitor Silva. Como vamos aprofundar esses temas? Fala Felipe, fala Vinícius. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando mais esse podcast aqui do Chicago Bulls Brasil. Realmente a coisa tá bem feia pro nosso time mesmo. Montanha-russa nossa tá só ladeira abaixo, você vê poucas esperanças assim, não só as lesões que atrapalharam o começo do time, né, que alguns até apontavam como algum possível candidato às últimas posições do leste devido à fragilidade da conferência, mas o que se viu em quadra foi muito diferente disso, e a bagunça que tá hoje a franquia, acho que ninguém esperava, né, então digamos que a panela explodiu e futuro só a Deus pertence. Nosso projeto é o projeto Zion, não tem jeito, já vamos assumir logo aqui, mas jeito que nós estamos, talvez nem na loteria a gente dê sorte, mas fé em Deus que as coisas melhoram. É importante ver esse negócio de loteria com posições, né, até porque não somos as únicas também lutando para essa primeira posição. Tudo bem, Vinícius? Bom, fala galera. Muito bom estar de volta aí no podcast, né? Podcast da equipe Bulls BR sempre foi sensacional, desde quando o Vini tocava e sempre foi sucesso. A gente deu um intervalo aí e agora vai voltar com força total aí no podcast. Agora comandado pelo Felipe, o Vitor comandou durante um tempo, agora cede o comando aí o Felipe. Bem-vindo, Felipe, à equipe. Sangue novo, a equipe Bulls BR está sempre se renovando. Felipe veio para a equipe, Bruno também veio para a equipe, está lá no Facebook. Então é Chicago Bulls BR aí tentando prover o sofrido torcedor do Bulls de informação, de discussão, de notícias, da melhor forma que a gente consegue. Muito bom estar com vocês aí. Beleza. Lembrando que, como o Vinícius falou, né, tem outros integrantes também, o Bruno, no caso, também o novo integrante do Chicago Bulls BR. Lembrando que essa bancada não é fixa, né, a gente pode mexer durante os outros episódios, né? Nesse caso, foi mais um episódio um pouco mais na correria, né? Porque afinal, no viajando. Mas estamos aqui para tentar informá-los e tentar passar um pouco sobre o Chicago Bulls, sobre tudo o que acontece, né, com essa equipe. Bom, para começar, a gente poderia já falar um pouco sobre o início difícil, lesões, como o Vitor falou no início, uma equipe que não era das melhores e com lesões ainda enfraqueceu ainda mais, né? Perdeu o Lauri Markkanen desde o início da temporada, o Chris Dunn também ficou fora um bom tempo, Bobby Portis machuca, volta, machuca de novo. Então, e também durante esse início teve a demissão do técnico Fred Hoiberg. Então, Vinícius, Vitor, o que vocês acharam desse início? O que vocês pensam sobre a demissão e tudo o que aconteceu nesse início? Bom, primeiro que as lesões foram uma fatalidade, né? Se a gente for puxar para a temporada passada, por exemplo, o Mirotić sofreu uma lesão numa briga por rebote. E agora o Markkanen, nos primeiros treinos, já lesionou o cotovelo e só foi estrear meados de novembro. Aí o água já estava batendo já na cintura do time. É, não só com essas partes também, mas tanto o Chris Dunn, que jogou uma partida e estreou contra o Dallas Mavericks, aí já ficou fora, perdeu 4 a 6 semanas, lesão, acho que não foi a memória, no joelho. E o Bobby Portis, no jogo seguinte, sofre a mesma lesão do Chris Dunn e fica fora pelo mesmo tempo. É muito azar em conjunto. É, também as contratações da equipe do Jabari Parker, que não vem sendo um custo-benefício dos mais adequados. É, tanto que a gente vai até estar mais pra frente, ele até tá encostado pela equipe, né? Não vem jogando as últimas partidas, né? Dizem que é por conta de alguma illness, né? Que fala, o cara tá doente e tal, mas a verdade que conta é que ele foi preterido mesmo pelo Jim Boylan. O Bulls ainda procura por alguém que aceite negociar o Jabari Parker, mas creio que a pedida não vai ser atendida tão facilmente. E o destaque para mim desse início, assim, positivo, é o Lavine. É, não tem como, no geral, digo no geral, que depois cito o Markkanen, ele também voltou muito bem, mas o Lavine foi quem é que tá carregando esse piano nas costas. Chegou até a quebrar marcas que pertenciam ao tal de Michael Jordan nos primeiros jogos de temporada pela franquia. Mas não adianta, uma andorinha só não faz verão. Não adianta você contar com o Lavine e aí você ter jogadores que não tenham a mesma explosão, o mesmo impacto ofensivo do que ele. Você tem jogadores que contribuem, como o caso do Ryan Hart-Jacklund, que foi um ótimo achado. Shaquille Harrison também, que é muito bom defensor. E o Wendell Carter Jr., que é a surpresa vindo do draft, que vem se tornando um pivô muito, muito consistente. Não é um Ayton, um JJJ, mas é um cara que joga muito bem para a equipe. Aí teve a demissão do treinador, entrou o Jim Boylan, e esse começo do Jim Boylan com 11 jogos, ele já tá quase ganhando o mesmo número de jogos que o Fred Hoiberg. O Vinícius pode até contar mais detalhes depois. Que o Hoiberg ganhou 5 partidas, o Boylan ganhou 4 em 11 já. Já é um progresso, sendo que o time com o Boylan, mas que a defesa tenha melhorado, tudo hoje já aparece em 15º, enquanto a gente está gravando esse podcast, em pontos sofridos, que, se não for na memória, são 110 pontos sofridos por jogo, porque eu pareço ser a marca da 15ª melhor defesa ali intermediária. Só que o nosso ataque tem sido o pior do campeonato, com mais de 100,7 pontos por jogo. Tá complicada a coisa, viu? Pra enxergar uma luz ali, mesmo que a gente consiga umas vitórias heróicas e esporádicas, mas se não fizer direito esse processo de reconstrução aí, a gente vai penar por anos e anos. É verdade. Teve a questão também do Jabari também, do quanto esquisito, né? No team option, ou seja, você pode não renovar com a próxima temporada, então apenas 20 milhões, aí ele pode ser trocado, mas que time tem interesse, quem gostaria realmente ter o Jabari na sua equipe. Tem várias questões a se pensar, né? O Fred Hoiberg era um técnico com mentalidade ofensiva e o time tem o ataque da NBA, então alguma coisa tá errada, mesmo que o time não tenha essas qualidades, né? Então, é um cara que veio para arrumar o ataque e ele simplesmente não consegue mudar nada dessa equipe, pelo menos ofensivamente. Defensivamente, a equipe trouxe uma boa melhora, vem sendo, sim, se não sendo boa, vem sendo mediana, que para o Chicago Bulls ultimamente já tem sido alguns pontos positivos. Vinícius, alguns pontos que você queria citar? Na minha opinião, eu acho que a gente, para julgar a passagem do Hoiberg pelo Bulls, a gente tem que fazer algumas ponderações, né? a gente não pode deixar de enxergar duas grandes questões para mim. A primeira é que, de fato, quando trouxeram o Højbjerg para substituir o Thibodeau, a ideia é que ele era aquele cara que tinha o famoso Højball, o pace and space, aquele jogo ofensivo, era um mágico do jogo ofensivo lá, college, né? E era um cara que viria com a mentalidade oposta à do Tibbs, que sempre foi um jogo mais defensivo, né? Só que não entregaram para o Højbjerg o elenco moldado à sua feição, né? Ao seu estilo de jogo. Quer dizer, pô, colocaram lá, por exemplo, um trio Jimmy Butler, Dwayne Wade e Rajon Rondo, em que nenhum dos três, por exemplo, são jogadores que abrem a quadra, né? Espaçam a quadra, que tem um bom tiro de três pontos, né? Não estou dizendo que não são bons jogadores, são ótimos jogadores, claro, em fases diferentes, mas não entregaram ao Højbjerg a princípio, e acho que até o final, um time adequado ao seu modelo de jogo. Esse é uma primeira ponderação que eu faço. A outra é que ele também, de fato, sofreu muito com contusões, né? Contusões dos seus principais jogadores. Se a gente for observar, os três jogadores que vieram na troca com Butler, né, lá pelo Minnesota, que é o Markkanen, Dan e o Lavine, eles jogaram juntos muito poucos jogos nessas duas temporadas, muito poucos. Então é difícil até mensurar e identificar se eles têm capacidade de juntos carregar a franquia e trazerem o time a um outro patamar. Então, dito isso, feitas essas duas considerações, essas duas ponderações, minha opinião, assim, eu acho que o Højbjerg ele é fraco como técnico para o que o Chicago precisa. Acho que falta isso, falta a personalidade dele é bastante low profile, e eu acho que o Bulls precisa ter um cara muito forte ali como head coach. Isso sem falar nos próprios no próprio staff do Højbjerg, fora o Jim Boylen, que acabou alçado aí a condição de head coach. Os outros assistentes técnicos do Bulls são uma piada, né? O Pete Myers lá, o Randy Brown, que até saiu depois que o Højbjerg também foi demitido, ele acabou saindo. São caras que só faziam custar ali, esquentar assento. Não, eram caras que contribuíam ativamente. Então, basicamente, o staff de técnicos do Bulls eram dois, né? Højbjerg e Boylen. Agora era Boylen, é um modelo muito mais parecido com o Thibodeau, né, do que qualquer outra coisa, um modelo oposto ao pace and space do Højbjerg. É um modelo em que ele usa o cronômetro inteiro, os 24 segundos, para armar jogada, faz muita jogada de poste, né, ali debaixo do garrafão. Vamos ver, vamos acompanhar. Está no início, como o Vitor falou, ele já praticamente ganhou a mesma quantidade de jogos do Højbjerg, mas ele também pegou um time muito destroçado ainda, jogadores, quando você tem um, não tem o outro. Então acho que quando tiverem todos em quadra, a gente vai poder julgar melhor o trabalho, tanto do Højbjerg, que esse não dá para julgar mais, não teve essa oportunidade, mas principalmente do Boylen, e avaliar até o final da temporada se ele é o cara para ficar ou não, né? Vamos ver como o Jim Boylen sai nessa temporada, né? Acho importante ter pelo menos um futuro, um horizonte, né, para se observar, porque a gente vê exemplos de outras franquias, como por exemplo o Phoenix, que há anos fazendo processo de tanking, de conseguir peça, por aí vai. Só que quando diz que quer lutar por playoff, é a única equipe que está fora de lutar por playoff na Conferência Oeste. Então, é difícil você decidir agora direto. Então, é tentar ter um horizonte, tentar ver um futuro. Se o Jim Boylen é esse futuro, vamos observar, né? Como o Vinícius falou, um técnico em a velha guarda, né? Se a gente pode dizer, né? Que usa os 24 segundos, que não usa tanto, não gosta de tanta velocidade, né, que é o pace speed. Então vamos ver. E também ver como essa diretoria do Bulls reage, né, porque ultimamente tem sido só fracassos, né, que é o caso do Dwayne Wade e do Rajon Rondo, que são excelentes jogadores, mas não combinaram juntos. O Dwayne Wade, com seus 35 anos, né, um jogador que era que usava o seu foco com maestria, e ele tá mais lento, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Rajon Rondo também tem dificuldades de adaptação a qualquer equipe na NBA hoje. E a escolha do Jabari Parker também para ser esse jogador, quem sabe ele encontrar rumo na vida dele. Ele quer de Chicago, né? Assim como o Dwayne Wade tem a esperança de o filho pródigo voltando à terra, né? De volta com uma, mais de volta à minha terra. Aconteceu, deu certo com o Derrick Rose, mas né, não, aí tinha algumas evidências que Dwayne Wade e Jabari Parker não iam dar certo, e com certeza não deram certo. Assim, o Victor disse que o Jabari tá fora por illness, né, que chamam, que seria uma gripe ou um resfriado, que, mas claramente não tá jogando. O Jim Boylan também não conta com ele no elenco hoje. E aí vamos falar um pouco também sobre os jogadores, né, que são os principais nomes, né, que são as principais peças pro Chicago Bulls, tanto tanto no passado quanto, quem sabe, no futuro, né, e ainda mais uma equipe tão jovem. Então eu queria saber sobre o Vitor, o Vinícius, o que estão achando do Markkanen, o que estão achando do Wendell Carter. Foram duas escolhas foram duas escolhas número 7 dos seus drafts, né, em 2017 e 2018. E também alguns jogadores que também chamaram a atenção, o Lavine, que vem quebrando o recorde do Michael Jordan. Do Michael Jordan só. Apenas isso. O Ryan Tidiacono, que ganhou bastante espaço, tem sido titular regularmente. Né? Então, o que vocês pensam desses jogadores, o que eles vêm fazendo, o que eles também. Então, assim, eu acho que, começando pelo Jabari, posso deixar de dar a mão à palmatória. Quando o Bulls trouxe o Jabari Parker, e aí olhando o histórico do Bulls nas free agents dos últimos anos, aliás, historicamente, o Bulls é muito ruim de captação de jogadores na free agents, grandes jogadores. O histórico do Bulls é péssimo, o que é engraçado, né? Porque é uma franquia histórica, a franquia em que jogou Jordan por todos os tempos, 6 vezes campeão da NBA, um mercado enorme, provavelmente fatalmente um dos 4 mercados, maiores mercados aí dos Estados Unidos. E sim, maior, né? Exato, e o Chicago não consegue captar ninguém interessante. Se você for olhar no horizonte dos últimos, talvez, 10 anos, quais foram os melhores free agents que o Bulls trouxe? Ben Wallace, que ainda estava numa fase razoável, vinha lá dos Bad Boys, dos Pistons e tal. O Carlos Boozer, do Bulls, na verdade, virou em Dwayne Wade, Carmelo Anthony, Chris Bosh, LeBron James, e acabou ficando com Carlos Boozer. E mais recentemente o Gasol. Quer dizer, então, quando o Bulls trouxe um cara que ainda é jovem, como o Jabari, que foi uma segunda escolha de loteria, né, draft, um cara que arrebentou lá em Duke e que sofreu contusões, mas que se imaginava que ele podia ter uma recuperação na carreira, eu confesso, até escrevi isso lá no Twitter, eu acreditei bastante, principalmente pela simbologia que era um cara de Chicago. Né, e no final, acho que como todos os torcedores, me decepcionei bastante, porque eu de fato acreditava que o Jabari ia contribuir, não tinha certeza que ele iria contribuir como small forward, tinha minhas dúvidas, mas eu achava que talento, qualidade, competência acaba se entendendo, e que de alguma forma o Bulls ia conseguir misturar ele ali junto com os caras, e ia dar a sorte, e a gente tá vendo que não deu, né? E o que você acha aí, Vitor? A questão do Jabari é meio complicada, né? Porque veio de alguns jogos bons, só que depois as deficiências dele começaram a ficar mais evidentes, né? Dentro de quadro. Seja, né, quando ele conseguiu a titularidade, né? Graças à ausência do Portes por lesão. Aí depois, vindo do banco, também não conseguia comandar a segunda unidade como ele se esperava, né? Como já apontava os últimos jogos da pré-temporada, mas que no final, ainda mais com a troca do Rebeck pelo Boylen, né? E aquela história da partida no México, que o primeiro jogo do Boylen já na equipe, já no México, já que ele ia tirar os minutos do Jabari Parker, já iniciando uma troca, ou seja, então o fit do cara com o Boylen já não era muito certo. A questão não é nem do jogador em si, porque todos têm potencial e, querendo ou não, podem vir a dar certo, né? A gente tá vendo aí o exemplo em prata nosso da casa, que é o Derek Rose, que ele tá fazendo em Minnesota. Mas a questão que fica do Parker é se ele consegue se livrar mesmo das lesões, porque talento ele tem pra entregar um bom jogo, vai. Não é um jogador excepcional, um ala exímio da elite, mas é um cara que pode contribuir bastante para uma equipe. Se não deu certo pro Bulls, tudo bem, paciência, pode ser que dê certo outro time. Mas a questão que fica é, com esse contrato e com o que ele vem rendendo, vocês acreditam que o Bulls consiga trocar ele ainda, né, até essa próxima deadline, ou vai morrer abraçado com o Parker, aí esperar terminar a próxima temporada, já que o segundo ano de contrato é do time, aí opta por não exercer a cláusula e o cara vira frente, a gente não ganha nada com isso, né? Ficar de mãos vazias. O que vocês pensam? Olha, bom, eu posso dar a minha opinião, mas quanto ao Jabari, já tem tido algumas conversas sobre troca, como o Knicks interessado, mas honestamente eu não vejo muitas equipes correndo atrás do Jabari. Eu acho que é talvez mais uma questão de liberar salários futuros, né, jogadores que têm mais de um ano de contrato, alguns contratos ruins que as equipes assinaram, né, várias equipes têm contratos e contratos que eles se arrependem. Miami Heat e Washington, por exemplo, são dois dos maiores exemplos. Mas eu não vejo nada muito além disso, uma escolha de primeira rodada, eu duvido muito que a gente consiga, ou até mesmo um jogador que talvez seja útil, né? O contrato pode ser um entrave, uma coisa mais difícil, mas além disso eu não vejo muito mercado pro Jabari, um jogador difícil de se adaptar em qualquer equipe hoje na NBA. É um cara que tem muito talento, sabe pontuar de todas as formas, né, no poste baixo, consegue criar o próprio arremesso, mas tem questões defensivas, tem questão de impedimento dele no ataque, então são várias variantes aí com ele que faz com que qualquer negociação seja bem complicada para ele. Eu concordo com você, Felipe, quando você disse que interesse da liga, primeiro que eu ouvi aí que no início teriam 15 times interessados no Jabari, e você vê, já se passaram aí algumas semanas e nada até agora, né? Então acho que o grande interesse é nos 20 milhões que ele tem, que preenche o cap, e trocar esses 20 milhões dele de um ano apenas, que é esse ano, próximo ano é team option, trocar por um contrato mais longo, tão ruim quanto o dele, de 20 milhões ou mais, mas mais longo, e abrir espaço no cap, pensando em atrair free agents nessa free agent aí de 2019, que inclusive vai ter um aumento de cap. Então tem times como o Knicks, que foi citado, você mesmo falou, Felipe, que estão de olho aí e se fala em uma dupla ali, Kyrie Irving e Kevin Durant, New York, e para isso os caras precisam abrir espaço. Então eu acho que esse é o atrativo do Parker. É isso que times devem estar buscando. O problema é que os times, para ceder algum ativo interessante, vão querer ceder contratos ruins para o Bulls. E o Bulls, acho que não caiu na real. O FO não caiu na real de que tem que absorver um contrato ruim. Não, acho que não devemos pegar contratos de 3 anos, 4 anos ruins, isso é péssimo para o longo prazo da franquia. Mas um contrato de 2 anos, tipo o do Parker, e abrindo mão de participar assim, tão ativamente da free agency desse próximo ano, mas recebendo junto alguma pique de primeiro round, acho que segundo round não deve ter grande jogador, mas primeiro round, mesmo sendo um draft mais fraco, acho que rola sempre chegar alguém mais interessante. E acho que o Bulls deveria abrir o olho para esse tipo de oportunidade. No final, o que eu leio muito é que o FO acredita que deve manter a tal da flexibilidade que Gar Forman e em prol dessa dita flexibilidade, eles não querem assumir esses contratos. E aí acaba no ciclo vicioso, né? Não, nem anda para frente, nem anda para trás. Acho que essa é a típica posição do FO, do Bulls, que é muito ruim. É, como você disse, né? Free agency de Chicago nunca foi o forte deles, nunca foi forte de Chicago, né? Free, apesar de ser um dos maiores mercados da NBA, é dos Estados Unidos como um todo, né? E os nossos principais jogadores por meio de draft, né? O Derrick Rose, o Michael Jordan. Então, tem essas questões. Então, quer manter a flexibilidade, provavelmente não quer um contrato ruim, mas é talvez a única forma de a gente conseguir se livrar do Jabari seja com um contrato ruim. Apesar de, né, como você falou, do Knicks estar interessado em formar um super time com o Kyrie, com o Durant, com, sei lá, mais quem, Deus e o mundo, também temos que admitir que o Jabari já é um caso, já é um dinheiro perdido, né? Você já perdeu com o Jabari, infelizmente. Então, é tentar analisar todas as situações, ver se vale a pena um contrato ruim de 2, 3 anos, quem sabe, e ver se consegue sorte maior, seja por meio de draft, com mais de uma escolha de primeiro round, ou até mesmo com um jogador que pode ser útil, mas... É, Vitor, o que você acha sobre o Markkanen e o Wendell Carter, que são os... provavelmente os dois principais jogadores para o futuro do Bulls, né? Para os próximos 10 anos, né? Tem tudo para ser o garrafão de sucesso de Chicago, né? Eles foram draftados com essa ideia. O que você tem visto deles, não só juntos, mas também a atuação de cada um no caso do Markkanen, segundo ano e esse primeiro ano? Bom, vamos lá. Começando com o finlandês. Não sei se vocês têm a mesma impressão, mas é nítido que com ele em quadra, ele é a primeira opção do time no ataque. Podem perceber, pelo menos na hora de decidir também, a bola sempre vai nele, ele que decide jogos, ele que decidiu partida contra o Thunder pra gente, ele que decidiu, ajudou na vitória contra o San Antonio Spurs. É um menino de muito talento. É um ala pivô que tem um chute de fora, que tá melhorando seu jogo no low post. É um cara que vai longe, é um cara que eu boto fé até pensando como franchise player da equipe, né? Caso não venha um Zion da vida, por exemplo. Mas ele é o cara, assim, que eu vejo com a... É aquele cara pra você entregar a chave da franquia, peraí. Passou a moto, beleza. Então, aquele cara, pra você entregar a chave da franquia, ele comandar a equipe. É isso que eu enxergo nele. Mesmo que ele tenha jogado até pouco essa temporada, já fez bastante coisa já. Citando até algum... Fora as cestas da vitória também, enterrada que ele deu no Vucevic no último jogo do Bulls contra o Magic também, foi algo espetacular. E quanto ao Wendell Carter Jr., era o fit que a gente já tava. Quem já tinha até cogitado, até falado, né, nos podcasts que a gente fazia sobre. Que a gente fez sobre o draft, sobre as possíveis coisas do time. E o Carter Jr. tá entregando aquilo que dele se espera, né? Um pivô mais voltado pra fazer o jogo sujo que a gente fala, né? Aquele cara que briga na tábua por rebote, aquele cara que dá toco, que contribui com seus pontos no ataque, mesmo que não seja uma máquina de pontuar. Mas é um cara que joga muito pro time. E a inteligência desse menino, tanto defensiva quanto ofensivamente, é muito grande. A gente tá falando de um pivô de só 19 anos. Então, por mais que ele possa não ter um teto tão alto assim de evolução, mas Markkanen e Carter Jr., pelo menos é o que eu enxergo, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que sim. É a nossa dupla de garrafão por muitos e muitos anos. Porque o encaixe dos dois tem sido muito bem aproveitado. E não vejo o Bulls pensando em garrafão por um bom tempo com esses dois em quadra. É, bem verdade isso, né? O Markkanen tem evoluído bastante. Eu tenho gostado bastante do Markkanen, principalmente porque aí tem realmente a primeira opção, né? Ele tem dado a bola para ele tem decidido, tem resolvido, tem criado algumas oportunidades, né? Defensivamente ele tem me surpreendido, era o maior medo que eu tinha desde que ele entrou na liga. Ele assim, não tem sido o melhor defensor da NBA, mas tem fazendo trabalho decente, bem tranquilo, e tem mostrado cara evolução, né? Então isso que mais anima ainda, porque foi um jogador que já teve uma temporada de calouro excelente e vem mantendo a crescer, vem continuar evoluindo. E o Carter é tipo esse jogador inteligente que você falou, que pode não bater os jogadores fisicamente, né? Pode fazer uma jogada super atlética, mas sabe se posicionar, um QI de basquete altíssimo e sabe fazer as pequenas coisas muito bem. Isso, que você, e a sua opinião sobre? Olha, eu sobre os dois, assim, acho que é o futuro do Bulls, como vocês disseram. Assim, indo direto no ponto, Markkanen surpreendeu quando ele veio do draft. Ele veio com um seven-footer que basicamente era um chutador, era o melhor gatilho do draft, já se dizia isso, e só. Isso era a análise mais comum de quase todo analista que eu li a respeito no draft. E ele surpreendeu muito porque ele mostrou outras facetas do jogo, né? Um jogo de pernas que ele consegue acompanhar no switch a troca entre o pivô e o armador, e consegue acompanhar o armador. Tem aquele tocaço que ele deu no Curry na temporada passada, que a bola bate no Curry e sai, fantástico. Então assim, isso exemplifica que ele consegue acompanhar a troca de marcação. Ele mostrou uma capacidade de bater a bola para dentro e fazer jogadas atléticas que não se esperava dele. Então acho que ele, para mim, foi uma grande surpresa, acho que até para a direção do Bulls, porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu li é que o Bulls talvez não escolhesse ele, se dependesse do Bulls. Ele foi escolhido pelo Timberwolves e depois trocado. E isso é ótimo para a gente. Eu não sei, hoje, acho que o Markkanen, para ser um cara tipo top 20, 25 da NBA, eu acho que ele pode chegar lá. Eu tenho fé que ele consegue chegar, mas ele precisa trabalhar alguns pontos do jogo dele, que eu já imaginava, esperava que ele viesse com outra força nesses pontos nesta temporada, mas eu não vi isso muito claramente ainda. Acho que as duas grandes dificuldades do jogo dele hoje são: ele precisa melhorar a capacidade de levar a bola, né, de bater bola. Ele ainda tem alguma dificuldade, né, no drible, no crossover, em bater a bola para dentro. Quando ele é apertado, você sente que essa dificuldade é grande. Ele precisa melhorar muito isso, principalmente um cara que é um ala pivô e que tem a altura que ele tem. Ele precisa evoluir no jogo de poste. Ele precisa evoluir no jogo de costas para o garrafão, não só nos movimentos ofensivos, mas principalmente em estabelecer posição. Acho que ele melhorou muito na temporada passada para essa, estabelecendo uma posição de box-out para rebote, mas estabelecer posição ofensivamente. A gente cansa de ver caras baixinhos, né, na hora da troca, o pivô fica no nosso armador e ele fica com o armador e ele não consegue se aproveitar daquele mismatch ali, porque ele não consegue estabelecer a posição. Então eu acho que ele ganhou físico, mas precisa evoluir nisso. Se ele evoluir nesses dois pontos, eu vejo ele como um possível top 25 aí da NBA. E o Carter foi aquela escolha que não foi uma escolha de hype, né? Mas é um cara que tem muitos skills, tem muitas habilidades e principalmente tem um temperamento, uma calma de veterano. Ele na defesa, apesar de que vem cometendo faltas excessivas logo no início do jogo, isso é o típico de rookie, mas eu percebo que ele tem muita qualidade, muito domínio do QI ofensivo, desculpa, um QI defensivo muito bom, fora da curva para um rookie. Um ponto que eu acho que ele precisa, que para mim ele desceu um pouquinho a ladeira do início para agora, é que ele praticamente tem abdicado da sua participação no setor ofensivo, né? Tudo bem que já sabia que ele era um cara pró-time, um cara que vai buscar sempre o passe, a melhor jogada, mas muitas das ocasiões ele recebe a bola de frente pro garrafão, livre, e fica procurando, sequer olha para a cesta, fica procurando alguém para passar. Acho que ele precisa ganhar um pouco mais de confiança, porque ele tem jogo sim para ter uma presença melhor ofensiva. Mas acho, concordo com o que vocês disseram, acho que a dupla de garrafão do Bulls está bem servido para os próximos anos. Não sei se qualquer um dos dois, e aí principalmente o Markkanen, são jogadores que serão uma estrela para carregar o time, como foi o Rose, que trouxe o sonho de volta para a torcida, chegando nas finais do Leste 2012, né? Mas eu sei que são ótimos jogadores e eu acho que ainda falta a cereja do bolo. São jogadores realmente para Chicago, tem que construir um futuro sobre eles. E como eu disse anteriormente, né, foram duas escolhas número 7, né, no geral, foram escolhas de loteria, mas não é regra esses jogadores, né, selecionados nessa posição serem super estrelas. Hein? O trabalho que o Bulls vem fazendo com esses jogadores tem sido bem positivo. Quanto a outros jogadores, como o Lavine, como o próprio Artidiácono, que recebeu minutos, um destaque mais, né, o Lavine tem sido o principal jogador, tem sido o principal jogador do Chicago antes de se machucar, antes de se lesionar, né? O que vocês pensam sobre o Lavine? O quanto o jogo dele melhorou? O quanto continuou na mesma? Porque ele é um pontuador nato, né? Um cara que consegue pontuar de todas as formas possíveis. O que vocês veem do Lavine? O quanto vocês veem que a importância dele no Chicago, na franquia hoje e futuramente, né? Que ele tem. Felipe, eu acho que o Lavine, ele é um scorer, né? Isso tá claro, ele tem uma capacidade diferente de fazer cestas. Impressionante. Capacidade atlética, um chute também sensacional. Acho que ele é um jogador diferente ofensivamente. A pergunta que eu faço e que eu me faço é assim, será que ele consegue incorporar outros papéis, outras qualidades para ser um jogador mais completo? Você olha o último grande jogador que o Bulls teve, Jimmy Butler, é um two-way player, um jogador que joga muito bem no ataque e muito bem na defesa. E no final é o cara que ganha jogo, é o cara que contribui aí, de fato no delta de pontos entre os pontos que você faz e os pontos que você não toma, né? Contribui muito na tábua. O Lavine, para ser efetivo, de fato, ele tem que fazer 23, 25 pontos por jogo, porque defensivamente ele é um elo fraco do time. Veja que, enquanto ele esteve contundido, o time praticou talvez alguns dos seus melhores jogos defensivos. Ele voltou contra o Timberwolves e fez 28 pontos, arrebentou ofensivamente, mas o time já não mostrou a mesma coesão defensiva. E perdeu de 20 pontos novamente. Então acho que o meu olhar com ele é com uma bastante grande. Inclusive, como é que vai ser a postura do Boylan em relação a ele, em relação à defesa, em relação à coesão do time na defesa, que é uma preocupação do Boylan. Acho que esse é o grande diferencial para ele ser um jogador. Não sei se ele vai ser sempre um grande scorer ou se ele vai conseguir ser um grande jogador. É, vale lembrar, como você falou, que o Zé Clavin é um scorer, né, excelente, um cara que tem esse dom de pontuar de qualquer jeito. E você também citou defensivamente. Até porque, como você disse, ele voltou contra a Minnesota. Nos três jogos anteriores a Minnesota, ele foi contra Cleveland, Orlando e Brooklyn. Chicago tomou menos de 100 pontos em todas essas três partidas. E quando ele voltou, o time tomou 119 pontos. Óbvio, não é apenas culpa dele, mas ele tem sido, como você disse, o fraco dessa defesa. Vitor, então, minha primeira questionamento com o Lavine não é nem tanto que ele enquadra, que se ele enquadra, ele tá entregando o que até dele se espere mais um pouco, diria, porque no início do cara foi para nível jogador All-Star, porque só tinha ele basicamente como peça ofensiva, e o cara teve uma média absurda, quase bateu os 30 pontos por jogo. Só que, pra mim, o problema dele mais é a cabeça. Porque, vendo a situação do time, por exemplo, a questão do... Todo mundo sabe, né, da reunião, da famosa reunião dos jogadores que aconteceu depois da pior derrota da história do Bulls frente ao Boston Celtics, onde o Bulls quase perdeu por 60. Ele era um dos caras que queria remar contra as novas ideias do Boylan, por exemplo. E depois disso, tudo bem. O cara ficou com raiva no próximo jogo lá, deu umas enterradas lá pra descarregar a raiva e tudo mais e tal. Mas eu acho que, na minha humilde opinião, falta mentalidade pra ele amadurecer. Isso é que eu enxergo nele, porque é um cara que vai entregar pontuação, seus 20 e poucos pontos por jogo. Isso é notório, é nítido. Só que também não é aquele cara, por exemplo, de decidir partida, né? Se for pegar o exemplo dessa temporada em si, quando no próprio começo mesmo, ele decidia tudo, ganhou alguns jogos e tal, só que tomava algumas decisões que você até estranha, né? Pegar até um exemplo do jogo contra o San Antonio, que a gente joga em Chicago, time perdendo por 1. Em vez de ele tentar se aproveitar para tentar bater para cima do adversário, atacar a cesta, ele toma uma bola de 3 totalmente contestado. E o Bulls perdeu o jogo ali, porque a bola bateu no bico do ar e voltou para a mão do time de San Antonio. E depois que o Markkanen voltou, meio que a saudade do cara diminuiu, né, digamos assim. Agora já tá aparecendo o Markkanen, já tá aparecendo o Chris Dunn. Então, se mudar a mentalidade, tipo, eu vou jogar pro time, eu não preciso ser a estrela principal, ou não tenho que ficar provando todo jogo por que eu mereço o contrato de quase 90 milhões por temporada, talvez as coisas melhorem. Mas, de momento, é esperar que ele entregue os seus 20 e poucos pontos mesmo e torcer para ele amadurecer, que é o que, pra mim, é o que mais tá pegando. Questão Lavine. Essa é a grande questão do Lavine, né? Se ele pode ser mais do que ele já é, né? Se ele evoluir, como você disse, como o Vitor disse, não só dentro de quadra, mas fora também mentalmente, né? Tentar amadurecer um pouco, né? E já estamos um pouco na reta final do podcast, poderíamos falar de uma sessão fixa aqui do podcast, que seria o termômetro, que já é um sucesso na página do Chicago Bulls BR, não só no Facebook, mas no Twitter, e falar também sobre o draft, como funciona as ordens da loteria, como o aproveitamento das equipes organizam o draft. A pior equipe da NBA hoje é o Cleveland Cavaliers, que tem o maior aproveitamento por vitória em 7 derrotas. Enquanto o Chicago é o maior que Phoenix, o segundo pior aproveitamento. Então, temos 3 equipes empatadas com a segunda pior campanha. Isso provavelmente vai mudar até o final da temporada, né? Ainda não vamos até a metade da temporada, então. É, por enquanto, tem a segunda de novo empate com Nova York e Phoenix, mas hoje tem a chance de ficar com a primeira posição no draft e aí conseguir selecionar o Zion, como o Victor já falou nesse podcast, ou também 50% ficar no top 4, né? As quatro primeiras posições desse próximo draft, o que também não seria de todo ruim, porque tem alguns jogadores interessantes também vindo, principalmente jogadores em posição de ala, né? Como RJ Barrett, como Cameron Reddish, né? Então, são jogadores interessantes para uma posição que ainda é vaga para o Chicago Bulls, né? Que hoje o ala titular de Chicago é o Justin Holiday, que está com seus dias contados, está no seu último ano de contrato, parece que Chicago já vem ouvindo algumas ofertas para troca com ele, então tem essas questões. Vinícius, o que você pensa sobre Chicago Bulls, sobre o... Então, vamos lá pro tancômetro, né? Vai ter sucesso aí lá no Facebook. Porque no final o time vai mal, vem mal há muito tempo. É lá no draft que o torcedor do Bulls despeja toda a sua esperança, né? Então, todo podcast tá aqui comentando um pouquinho de draft. Tá cedo ainda, o draft é em junho do próximo. A gente tem 6 meses ainda pela frente, mas passa rápido. A ideia é sempre trazer alguma coisa, alguma informação legal aqui e agregando. Acho que uma coisa que eu queria citar, é assim, que já vem sendo falado há bastante tempo, eu queria abrir o olho da torcida do Bulls aqui. A gente fala de tanque, de tancar, mas lembre-se, a NBA modificou as regras do tanque, E com o objetivo claro de evitar aqueles vexames tipo Phoenix Suns e do processo lá do Philadelphia 76ers, né, do time que joga para perder, claramente tira seus titulares. O Bulls fez um pouco disso no ano passado para ficar com a pior campanha, porque a diferença é de fato de você ser o último para ser um segundo, um terceiro pior, ela era muito maior. A NBA mudou as regras, né? Acho que as principais mudanças foram a NBA diluiu muito mais as chances de um dos 14 piores times, né? De conseguir obter uma das principais picks, as picks sorteadas. A NBA diluiu essas chances. Então, hoje, a diferença, sinceramente, entre você ser o último... Primeiro, não há diferença entre ser o último e ser o terceiro pior time. O pior time, o segundo pior time e o terceiro pior time tem exatamente as mesmas chances de conquistar a pick 1, que isso aqui é 14%, e 52% de estar entre a top 3. Se você pega entre o primeiro e o quinto último, vamos dizer assim, que ano passado a diferença era abissal, esse ano a diferença é relativamente pequena. Então, ser o pior time da NBA hoje já não era e não é mais garantia de que se vai conseguir uma pique alta. Eu acho que esse draft de 2019 vai ter muita surpresa, vai ser muito divertido. Pena que o Bulls resolveu tancar bem no ano em que tancar bastante já faz tanta diferença. Uma outra mudança interessante é que o sorteio há anos é de 3 picks, das 3 primeiras picks. Então, vamos lá, os 30 times da NBA, os 16 que vão para o playoff, vão lá para o playoff, e os 14 têm essa chance de entrar na loteria e uma das picks. Sempre foram 3 picks sorteadas, as 3 primeiras, e esse ano serão 4. Também é um intuito da NBA de dar mais chance, distribuir melhor a chance de pegar os melhores talentos de uma forma mais homogênea. Dito isso, é um péssimo momento para o Bulls resolver tancar sério. Vai ser um draft, tenho certeza, esquisito. Tomara, como o Vitor falou aí, que a gente não está dando sorte no jogo, e é possível que não dê sorte nem na loteria. Tomara que os deuses estejam conosco e a gente tenha sorte, sim, de conseguir uma pique top 2. Que aí, já entrando na característica dos jogadores, e aí eu queria ouvir vocês um pouquinho sobre o que é que vocês estão vendo dos talentos. Mas tudo que eu tenho visto, claramente esse é um draft mais fraco do que os últimos anos. É um draft que tem duas estrelas, apontam apenas duas estrelas, de fato, que é o Zion e o Barrett. E no mais, é total incógnita. Ora, Ken Reddish como a terceira pique, ora o Nazir Little, ora o Nazir Little está em quarto e ora está em sétimo. Brasileiro não vem jogando, vem saindo do banco pela Universidade de North Carolina. O Cam Reddish vem pontuando muito mal e performando muito mal nos últimos jogos. Ou seja, fora os dois primeiros, o resto é um monte de interrogação. E claramente não parecem ter estrelas. Claro que sempre surpreende. Então, queria ouvir vocês aí sobre o que vocês estão achando dos possíveis draftados. Olha, na minha opinião, assim, falar que essa classe de draft pode ser uma das mais fracas comparada aos últimos anos, o que pra mim não acho uma coisa de outro mundo, porque os últimos dois drafts a gente teve vários e vários jogadores extremamente úteis, né? O draft de 2017 a gente teve o Markkanen no nosso caso, mas teve o Jason Tatum, teve o Donovan Mitchell, teve jogadores também que hoje são titulares das equipes, como por exemplo Kyle Kuzma no Lakers. Então foi um draft também com várias opções, com vários jogadores. E esse ano a mesma coisa. O Wendell Carter Jr. no nosso caso, aí tem JJ, tem DeAndre Ayton, tem vários outros jogadores também com minutos, ganhando minutos. Então, eu entendo que esse draft pode ser um dos mais fracos, né? Talvez seja. Sim, tem o nome que eu mais me interesso realmente é o Zion. Não só por ele ser fisicamente fantástico, né? Ser um cara que hoje, desde o ensino médio, né? Desde o high school, ele já tinha corpo de jogador de NBA, né? O que é um absurdo, mas é um jogador que eu comecei a acompanhar também e vi que além de ter esse físico, é um jogador bastante inteligente, tem boa visão, consegue fazer bons passes, consegue se movimentar bem em quadra, sabe aproveitar a vantagem física que ele tem sobre os outros jogadores. Então, tem se destacado bastante o Zion para mim. Era um jogador que eu não esperava tanto, né? Achava que ele poderia até perder um pouco de espaço em Duke, que tem outros playmakers, como o caso do Barrett, do Reddish, tem até o Trey Jones como armador titular, né? Mas ele tem se destacado e jogando muito bem, né? O Barrett teve o início mais lento, ainda um começo ainda claudicante, né? Sofreu um pouco, mas com certeza é o segundo melhor jogador dessa classe, na minha opinião. Vitor, o que você pensa sobre outro jogador? A gente já ouviu você falando do Zion, do sonho do Bulls conseguir draftar ele. O que você acha de... Bom, eu falo na brincadeira que é o projeto Zion, porque já que o Bulls não consegue jogador de impacto na free agency, vai tentar no draft, que é por onde o resultado sempre deu certo, né? Meio que fosse uma cultura nossa, né? Então, mas enfim. Quanto ao draft, eu cheguei a ver o mock essa semana, acho que foi do Bleacher Reporter, colocar o Bulls em quarto. E o Bulls selecionava, acho que era o Ken Reddish mesmo, acho que é o de Duke. E quando eu li a respeito do jogador, já fiquei um pouquinho com o pé atrás, né? Porque é aquele cara que teria que se provar na liga, porque até agora em Duke ainda não justificou o porquê de tamanha hype em cima dele. Eu até estava discutindo no grupo outro dia, quando perguntaram o Zion ou o Barrett. Eu sempre fui daquele cara que sempre vai no em situações, sempre procura pelo melhor que se adequa ao time, por exemplo. Na maioria dos casos, você parte por essa filosofia. E penso, e nisso lá eu falei que era o RJ Barrett, mas não pode deixar passar um talento como o Zion mesmo. É, se o Bulls for abençoado com a pick 1, tem que ser ele. Ainda mais pela hype, pelo impacto que causa. Ainda mais pra uma posição que ele provavelmente jogaria de small forward na equipe, né? Já que a gente já teria o Markham e o Carter Jr. É, ele seria o nosso ala, né? Pro Holiday não ia fazer falta. A gente teria um cara jovem que poderia carregar a franquia por anos. Ele poderia ser, por exemplo, a cereja do bolo que faltava no time. É, imaginando um time com Dan, Lavine, Zion, Markham e Carter Jr. Um quinteto muito bom e jovem, que seria o que o Bulls precisaria para um plano com o Zion. Não sei se tem tanto a longo prazo, mas a médio prazo pelo menos já voltar a brigar, a figurar entre os oito. O Bert seria o jogador mais inteligente com um fit mais adequado para a equipe, porque o Zion, uma coisa que o companheiro nosso Gui falou, também pode impactar na questão física dele jogar de small forward na NBA. É, isso pode ficar com o pé atrás e tal, mas a gente não pode ficar prevendo tanta coisa assim, né? Futuro a Deus pertence. E quanto aos mocks que forem saindo aí, vamos divulgar aí ao máximo que puder. E a única certeza que a gente vai ter vai ser mais pra frente, quando passar a March Madness por aí, que já vai ter já um balanço melhor de até das surpresas que podem vir no campeonato, né? Que pode dar aquele upside pro algum calouro poder alavancar e subir para parar em alguma equipe, né? Quanto ao Bulls, né? O Bulls só teria... Vinícius pode até me corrigir se eu estiver falando besteira, mas acho que o Bulls só tem escolha só de primeira rodada nesse draft. A que seria de segunda foi a da troca do Calderon, né, por causa da troca do Derrick Rose, que nossa escolha de segunda rodada foi para Nova York. E se a gente trocar o Holiday e até o Robin Lopes também, que vem ajudando muito nos últimos jogos também, vem mostrando-se um pivô muito, muito eficiente, apesar de ser mais lembrado pela briga que teve no jogo contra o Thunder na semana passada. É, render algumas escolhas de segunda rodada pra gente, que pelo menos se a gente for agregar jovens pro nosso time, né, que pra testar, enfim, pra preencher elenco, né, lembrando que a gente pode perder, por exemplo, o Bobby Portis na próxima free agency, lembrando que ele não aceitou a renovação de contrato com a equipe, né, então ele vai virar agente livre e restrito. E é isso, bola pra frente, se vier o Zion, amém, se não vier, que venha o melhor talento disponível do draft. Vitor, você tem razão, os negociou justamente naquela negociação do Bulls lá, que veio o Calderon, os mandou a sua pick de segundo round. Na verdade, o Bulls tem negociado as picks de segundo round quase como um padrão. Quem não lembra da troca do Jordan Bell por dinheiro, né, pro Golden State. Então, acho que não acredita muito nessa escolha de segunda rodada. Eu, assim como você disse, espero que seja o Parker, ou seja o Holiday, ou seja o Lopes, que são bons jogadores, bons veteranos, os dois, mas não tem contrato pro próximo ano, não fazem parte do futuro do Bulls. Eu acho que o Bulls deveria aproveitar que ambos, principalmente o Holiday, têm atraído interesse. Eu acho que os dois em contenders podem ajudar em times que querem chegar no playoff, times que querem chegar um pouco mais longe dentro dos playoffs. Então acho que o Bulls deveria aproveitar isso e fazer um aí junto com o Parker pelo cap e trazer alguma pick de primeira rodada. Ele vai carregar essa polêmica de Zion Barrett até o final. Acho que vai ser essa... O Zion, ele não tem o talento, ele não tem o fit que o Barrett tem. Então, pro Bulls, o fit do Barrett é muito maior. Mas eu sempre me pergunto, assim, acho que para uma pick 1, você não deve buscar fit. Acho que você deve buscar o melhor talento. Draft de Michael Jordan, que foi draftado em terceiro, e o primeiro né, foi o Sam Bowie. Então, acho que o primeiro foi o Olajuwon e depois o segundo o Sam Bowie. Mas assim, quando você tem a possibilidade de escolher um talento diferente, transcendental, talvez é o que falam aí do Zion, um cara de fato fora da curva, acho que você deve refletir muito se vale a pena pensar em fit. Mas é uma verdade, eu não sei se ele joga de small forward na NBA, e é possível que ele jogue de power forward e aí você teria um choque lá com o Markkanen, né? Então essa polêmica sobre Barrett e Zion para todo e qualquer time que está ali disputando o tank, ela vai existir, e para o Bulls não vai ser diferente. A gente vai carregar e acho que a gente ainda vai falar muito disso nos próximos podcasts. A fit é mais ou menos o que vocês falaram, não tem mais o que acrescentar, né? O Zion, assim, se eu questionei Jabari jogando na posição 3, eu posso questionar também o Zion jogando na posição 3. Tudo bem, o Zion é um jogador mais jovem, não sofreu nenhuma lesão por enquanto e parece ter um potencial muito superior, mas tem essa questão ao fit, mas como você disse, né? Portland, se não me engano, acho que foi Portland, né? Como você disse, né? Que passou o Michael Jordan, passou o Sam Bowden. Aliás, Portland também no futuro também passou o Kevin Durant para selecionar o Greg Oden. Então, a gente sabe que às vezes você pode se dar mal com questão de fit e acaba não decidindo escolher o melhor jogador disponível. Mas, como o tancômetro, né, o futuro do Chicago Bulls até a temporada, vamos aguardar. Tem muito mock draft ainda pela frente, vários mock drafts de vários sites, vários lugares diferentes, a gente vai ver especulação de tudo, tem especulação de troca, como o Vinícius disse, o Justin Holiday, Robin Lopes, o Jabari a gente já tinha citado, né? E por enquanto é isso que vem acontecendo, é isso que a gente vem passando na franquia de Chicago, né? Considerações finais, Vinícius, Vitor? Ah, cara, pô, prazer participar desse podcast com vocês, novamente com o Vitor, com o Felipe aí começando a engrenar, é isso aí, a turma que nos ouve e que curte o Chicago Bulls Brasil, contem conosco, o podcast está de volta, eu recebi no Twitter várias mensagens cobrando, pô, vocês faziam, o Vini fazia podcast direto e tal, o Vitor tocou alguns também, e acho que agora a gente vai voltar a engrenar cada vez melhor, a gente vai esquentando, vai melhorando a pauta, vai se aprofundando, e eu tenho certeza que vai ser uma evolução boa, e foi ótimo, espero que quem nos ouça aí goste e recomende para outros, e que isso possa servir de estímulo para a gente continuar trabalhando. Isso aí, Vini, isso aí, Felipe. Bem-vindos novos integrantes da equipe Chicago Bulls Brasil, antes que me esqueça, perdoem a falta de... perdoem o esquecimento de início mesmo, acontece. Desde já, muito obrigado, Vini, Felipe, a todos vocês que escutaram esse podcast até aqui. Sempre pensando para frente, né? Pensando em progressão. Retomar com os podcasts também, com textos no blog também a respeito. A gente vai ser podemos ter textos mais voltados para o college, ou podendo falar das possíveis escolhas do Bulls e por quê. E é isso, galera. Vamos continuar torcendo aí, continuar sofrendo nessa fase. Essa fase negra que teima, persiste, não quer sair da franquia. Vamos achar esse sapo que foi enterrado no United Center. E é isso, galera. See Red, everybody, e bora pra cima. E antes de encerrar esse podcast, já desejo um feliz 2019 a todos, né? Com muita saúde, muita paz e com muitas bênçãos dos céus para todos. Abração. Bom, também agradecer também a oportunidade, né, Vinícius, Vitor, a toda a equipe do Chicago Bulls BR, a ter confiado a mim esse papel do podcast, de tentar fazer de forma mais frequente. Foi meu primeiro podcast de apresentação, então estou um pouco mais lento, ainda estou enferrujado, mas com o tempo a gente vai melhorando. Agradecer também a você que vem escutando o podcast, agradecer a você que confia no nosso trabalho, que gosta do nosso trabalho do Chicago Bulls, né, de acompanhar essa franquia, né, 6 vezes campeão, que teve Michael Jordan como jogador, né, então só, a gente só teve só o principal, o maior jogador da história, né, então temos que dar valor a essa franquia. Então, desejar feliz 2018 a todos, né, que feliz 2019, perdão, 2018 está acabando, né? Feliz ano novo, espero que todos realizem seus desejos, que cumpram suas expectativas, que tenham 2019 bastante feliz, bastante satisfeito. É isso, agradecer pelos primeiro podcast e até mais, até um futuro próximo, vamos acompanhar o Bulls, vamos sofrer um pouquinho mais, isso mesmo, e tchau, tchau.